Em mim mantém a calma e alimenta minha alma. É ele. Quando estou na solidão, quem alegra meu coração. É ele. Quando estou pelo caminho, quem me livra dos espinhos. É ele. Quando a dor me leva à loucura, quem me liberta e me cura. É ele. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida ele deu. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida ele deu. Quando a estrada está deserta, quem chega na hora certa é ele. Quando as barreiras se aproximam, quem me faz passar por cima é ele. Quando vem a escuridão, quem segura em minhas mãos é ele. Quando o vento vem me arrastar, quem manda o vento acalmar. Quando estou em perigo, o meu melhor amigo é ele. Quando o mar está agitado, quem fica ao meu lado é ele. Quando estou sendo acusado, o meu advogado é ele. Quando leio a Bíblia, ela me diz que também o meu juiz. Pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida ele deu. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida ele deu.